No ano de Nosso Senhor, a Judéia, há quase um século, estava sob o domínio de Roma. No sétimo ano do reinado de Augusto César, um decreto imperial ordenara que cada judeu regressasse ao seu lugar de nascimento para ser contado e tributado. Os caminhos convergentes de muitos deles levavam aos portões de sua capital, Jerusalém, o conturbado coração da Judéia. A velha cidade era dominada pela Fortaleza Antônia, a sede do poder romano, e pelo grande templo dourado, um sinal visível de uma fé íntima e imperecível. Mesmo enquanto obedecia à vontade de César, o povo agarrava-se orgulhosamente à sua antiga herança, sempre lembrando-se da promessa dos seus profetas que um dia nasceria entre eles um Redentor para lhes trazer a salvação e a liberdade perfeita. Deve ser contado em Hebrom. Nome? Samuel. De que cidade? Jopa. De que família? Miguel de Jopa. Vai em frente, vai em frente. Nome? José. De que cidade? De Nazaré. De que família? Davi de Belém. E a mulher? É a minha esposa. Vai indo. Deve ser contado em Belém. Andem, andem! uma distribuição United Artists. Versão brasileira, Herbert Richards. Que aldeia é essa? Nazaré. Vamos chegar a Jerusalém amanhã à noite. Não está admirando os soldados, José? Já vimos romanos antes. É. E ainda os veremos de novo. Minha mesa não está acabada. Onde está seu filho? Andando pelas colinas. É. Ele abandona o trabalho, José. Não. Uma vez o censurei por esquecer o trabalho e ele disse para mim: devo cuidar dos assuntos do meu pai. Então por que não está aqui, trabalhando? Ele está trabalhando. Companhias da Legião. Bem-vindo, Messala. O comando é seu. Obrigado. Obrigado a você por me liberar. Drusus. Quando eu era menino, sonhava em comandar esta guarnição. E agora a roda girou e eu sou o comandante. Eu esqueci o calor. Se fosse apenas o calor. Sabe que vivi aqui até meus 14 anos. Jerusalém era o meu lar. Meu pai era o chefe. Sim, eu sei. Seu pai é muito lembrado. Um ótimo governador. Se é que pode existir tal coisa nessa terra esquecida. Se quiser subir, faça o difícil. Eu pedi para ser mandado para cá. Creio que vai achar o povo mudado desde quando era menino. Em que sentido? Não querem pagar impostos. Um ressentimento irracional contra Roma. Não há nada de novo nisso. E a religião? Eles estão bêbados com a religião. Destroem as imagens dos nossos deuses, mesmo as do imperador. Castigue-os. Castigamos quando os achamos. Encontre os chefes. Ah, você não sabe. Não há ninguém que se possa colocar o dedo. Eu lhe digo, há forças estranhas em ação aqui. Por exemplo, essa história do Messias. Eu sei disso. Já haviam profetizado quando eu era menino. Um rei dos judeus que levará eles todos a uma espécie de paraíso anti-romano. Faz a cabeça da gente rodar. E há um selvagem lá no deserto chamado João que mergulha as pessoas na água. Há um filho de um carpinteiro que anda por aí fazendo truques mágicos. Eles chamam de milagres. Há sempre um agitador qualquer empenhado em fomentar barulho. Não. Esse homem é diferente. Ele ensina que Deus está próximo em cada homem. Na verdade, é bem profundo, em parte. Você tem estado longe demais de Roma. Volte, Sextus. Vá, capre, banhe-se, repouse, fique junto do mar. Esqueça de que Deus está em cada homem. Só há divindade em um único homem. Sim, eu sei. O imperador está descontente. Ele quer que a Judeia se torne uma província mais disciplinada e obediente. Ordenou que restaurássemos a ordem e eu pretendo realizar os desejos dele. Sim, mas como, Messala? Você pode quebrar a cabeça de um homem, pode prendê-lo, pode jogá-lo em um calabouço. Mas como controlar o que está aqui dentro? Como se combate uma ideia, principalmente uma ideia nova? Um judeu está aí fora. Quer falar com o tribuno Messala. Presumo que ele tenha um nome. Diz ele que é um príncipe. Príncipe Judá Ben. Trate-o como tal. Diga que já vou vê-lo. Sim, tribuno. Centurião! Este país era dele antes de ser nosso. Não esqueça disso. Sim, tribuno. É, muito acertado. Esse Ben-Hur é o homem mais rico de Jerusalém. E o chefe de uma das melhores famílias da Judéia. É. Éramos amigos quando meninos. Éramos como irmãos. Sextus, você perguntou como se combate uma ideia. Eu vou lhe dizer como. Com outra ideia. Você está muito bem. E você? Você voltou um tribuno. Quando eu soube da notícia, eu fiz um brinde a você. É verdade. Nós faremos um outro agora. E sua mãe e sua irmã? Elas estão bem. Não têm falado em outra coisa há dias, desde que soubemos. Tirzaja você... está casada? Não. Os pretendentes vêm e vão, mas ela sonha. Você sabe, ela é apaixonada por você desde que eu tinha 5 anos. Estou ansioso para vê-los. Você ainda caça chacais e leões? Ah. Ou ficou importante demais? Abaixo, Eros. Viva Marte. Abaixo, Eros. Viva Marte. Ali onde as vigas se cruzam. O Depois de tantos anos, sempre unidos. Em todos os sentidos. Eu espero que sim. Eu sei. Você é um romano e eu sou um judeu. Cuja vida um dia salvou. Foi a melhor coisa que eu já fiz. Judá. Esta província vai ser difícil de governar. Vou precisar de ajuda. Da sua ajuda. Do seu conselho. Você quer meu conselho? Quero, sim. Retire suas legiões. Dê-nos nossa liberdade. Infelizmente, o imperador é devotado ao império dele. E gosta especialmente da Judéia. E a Judéia não gosta do imperador. Há alguma coisa mais triste do que amor não retribuído? Meus aposentos. Um tanto sombrios. Não, sombrios não. Austeros. Virtuosos. Romanos. Judá, eu vou ser o segundo em comando com o novo governador, Valérios Gratos. Ele vai chegar em poucos dias com mais duas legiões. Então os boatos são verdadeiros? O imperador não aprova seus conterrâneos. Há rebelião no ar. Será esmagada. Mas você e sua família não terão nada a temer. Serei a segunda autoridade depois do governador e você é meu amigo. Eu sou um judeu. Oh, você é como um romano. O que tem em comum com essa ralé que cria problemas? Ralé? Eles são meu povo e eu sou um deles. Tenha juízo, Judá. Este é o mundo romano e se quiser viver nele, tem que se tornar parte dele. Você mudou. Eu cresci. Vi o mundo depois que saí de Jerusalém. Vi Roma. Judá, não foi por acidente que uma pequena aldeia do Tibre foi escolhida para governar o mundo. Suas legiões. Não foram só nossas legiões. Os outros países têm exércitos, bons exércitos, eu sei, eu os combati. Ah, não. Não, foi o destino que nos escolheu para civilizar o mundo. E assim fazemos. Nossas estradas e nossos navios ligam todos os cantos do mundo. A lei romana, a arquitetura, a literatura são a glória da raça humana. Eu acredito no futuro do meu povo. Claro que sim. E você pode ajudá-lo. Como? Você é um aristocrata. Seu nome e o nome de sua família são honrados. E isto pode servir ao seu povo, sua coragem, sua força, sua reputação é sem mancha. E o povo escutará se falar a ele contra a rebelião. Judá convence o seu povo de que a resistência dele contra Roma é idiota. É pior do que idiota, é fútil. Pois só pode acabar de uma forma a extinção de seu povo. Eu sou contra a violência. Todo mundo sabe disto. Já falei contra isto e vou tornar a falar... Então estamos de acordo. Mas quando vou ver sua família? Que tal se fosse amanhã? Ótimo. Agora vamos ao nosso brinde. A propósito, o vinho é horrível. É especialmente fermentado para os exércitos romanos. São muito cruéis com seus conquistadores. É um mundo louco. Mas nele há uma coisa sadia. A lealdade de velhos amigos. Judá, devemos acreditar um no outro. Vamos brindar a isso? Com todo o meu coração. Aqui está. Tal qual eu me lembrava. O pátio onde brincávamos de mudança de guarda, o terraço de onde jogávamos seixos nas pessoas e nos escondíamos. Éramos uns peraltas, não? Não, eram bons meninos. Eu só queria estar naquele tempo de novo. Mas aqui estamos. Nada mudou. Menos a fonte. O velho poço costumava secar tantas vezes, lembra? Pontualmente, em cada verão. Uma nova fonte e uma nova tirzara. Você está crescendo. Ele não mudou nada, não é, mamãe? Não? Oh, mas é claro que mudou. Era um menino quando nos deixou e agora um homem com uma grande responsabilidade. Venha. O imperador constrói virando tijolos em mármore. Ah, eu ia esquecendo. Ele trouxe isto. Eu nunca vi nada igual em minha vida. É uma beleza. É romano? Não, é líbio. Estive lá no ano passado. Uma campanha tremenda. Enfrentamos o exército deles na costa e depois de 2 dias de luta correram. E entramos marchando na capital. Uma cidade bárbara, mas fascinante. Ou era, já que a destruímos. Agora só há cinzas. Mas eu estou aborrecendo vocês com histórias de soldado. Venha comigo, minha sala. Quero lhe mostrar uma coisa. Muito obrigada por isto. Escolhi o presente certo para você. É um broche para uma mulher. O que você acha dele? Magnífico. É árabe? Acho que ele tem a marca da raça. Eu corri com ele. Gostaria de experimentar um dia. Quando você quiser. É seu. Quer dizer que me dá ele? Judá. Judá, como você é bom. E vai ser como antigamente, eu sei. Judá. E então? Pensou no que eu disse ontem? Sim. E? Falei com diversas pessoas. Falei contra a violência, contra tumultos. A maioria dos homens com quem falei concorda. A maioria? Mas não todos. Não, não todos. E quem não concordou? Ora, os ressentidos, os impacientes. Quem são eles? É, Judá. Quem são eles? Irei conservar sua amizade se me tornar um delator. Dizer-lhe os nomes de criminosos não seria uma delação. Criminosos? Eles não são criminosos, são patriotas. Patriotas? Sim, como patriotas! Você... Judá, deixa eu explicar uma coisa a você. Uma coisa que você pode não saber. O imperador está nos observando. Neste momento, ele observa o Oriente. Esta é a minha grande oportunidade, Judá, e a sua também. Se puder trazer a ordem à Judéia, posso ocupar qualquer posto que quiser. E você sobe comigo, eu prometo. E sabe onde isso vai dar? Em Roma. Sim, talvez ao lado do próprio César. É verdade, é verdade. Pode acontecer a qualquer momento, Judá, e o momento é este, eu juro. O imperador está nos observando, nos julgando. Só o que é preciso é servi-lo. E eu só peço a você que me ajude a servi-lo. Fala nele como se ele fosse um deus. Ele é Deus, o único Deus. Ele é a força, a verdadeira força na Terra. Não é... Não é isso. Ajude-me, Judá. Eu faria qualquer coisa por você, Messala. Menos trair meu próprio povo. Em nome de todos os deuses, Judá, o que a vida de algum judeu significa para você? Se não puder persuadi-los, isso não quer dizer que vai ajudar a matá-los. E depois, você deve compreender isto, Messala. Eu acredito no passado do meu povo e no futuro dele. Futuro? Vocês são um povo conquistado. Vocês podem conquistar a terra. Vocês podem chacinar o povo. Mas isto não é o fim. Nós nos levantaremos de novo. Você vive de sonhos mortos, vive dos mitos do passado. A glória de Salomão acabou. Você pensa que vai voltar? Josué não vai se levantar para salvá-los, nem Davi. Só há uma realidade no mundo de hoje. Olhe para o Ocidente, Judá. Não seja um louco. Olhe para Roma. Eu prefiro ser um louco do que um assassino. Eu sou um soldado. Sim, que mata por Roma. E Roma é o mal. Eu aviso a você. Não! Eu aviso a você. Roma é uma afronta a Deus. Roma está estrangulando meu povo no meu país, em toda a terra. Mas não para sempre. Eu lhe garanto, o dia em que Roma cair, haverá um grito de liberdade tal como o mundo nunca ouviu antes. Judá, ou você me ajuda ou se opõe a mim. Não tem outra escolha. Ou você está comigo ou contra mim. Se a escolha é essa, então estou contra você. Sala. Onde está? Já foi. Já? Mas por quê? Não podia ficar. O que aconteceu? Um novo tribuno deve ter muitos deveres. Andem. Venham jantar. Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do mundo, que trazes para nós alimento da terra. Nós nunca mais o veremos, Tirzá. Ele queria me usar para atrair nosso povo. Judá. Senhor Judá, a caravana é de Antioquia. Sim, Amorá, eu já vi. Simonides. Boas-vindas. Judá. Bem-vindo, regresso. Meu amo. Simonides trouxe presentes, como sempre. Âmbar e jade para mim e seda para Tirzá. Para o meu amo, vinho ibérico. Sem falar no melhor presente de todos, a sua presença. Faz honra, seu servo. Também trouxe boas notícias de Antioquia. As caravanas de Petra. Chegaram todas. Ótimo. Aqui estão as contas. E quanto à Numídia? A rota comercial é nossa, garantida por tratado com o rei. Uma vez por ano você me traz suas contas. E uma vez por ano me vejo mais rico. É, mas o meu maior tesouro é meu agente. Minha vida pertence à casa de Ur. Nada mais existe para mim, exceto minha filha. Ela já deve estar uma moça. Está, e é sua propriedade. Lembre-se de que ela nasceu filha de um escravo. Quando herdei você, Simonides, herdei um amigo, não um escravo. Contudo, Esther veio comigo de Antioquia pedir sua permissão para casar. Concedida. Desejo a você a alegria de muitos netos. Se for a vontade de Deus, vou rejubilar-me. Com sua permissão, Esther deseja falar com seu senhor. Está ansiosa para casar, Esther? É a vontade de meu pai. Seu marido será um felizardo. Como é o nome dele? Davi, filho de Matias. De que casa? Dele próprio. Ele é um homem livre. Fale-me mais sobre ele. Eu só ouvi uma vez. É um mercador muito conceituado em Antioquia. Ele vai pagar pela liberdade de Esther. A liberdade será meu presente de casamento para Esther. É generoso, meu amo. Você ama esse homem? Aprenderei a amar. Tem minha permissão para casar. Brindaremos a sua felicidade. E a um regresso seguro a Antioquia. Perturbei você? Não. Em que estava pensando? Estava dizendo adeus a esta cidade e a esta casa. Não veio aqui com frequência. Você se lembra de quê? Meu pai me trazia aqui às vezes, quando eu era pequena. É uma casa onde sempre estive feliz. Menos uma vez. Quando o senhor e seu amigo, o menino Romano... Messala. É. Tinha estado fora caçando. E o trouxeram para casa, ferido. Eu toquei no seu rosto enquanto estava ali deitado. E rezei a Deus. Não deixe esse menino morrer. Estou até ouvindo como disse isso. Meigamente, como disse agora. Sim, meu amor. Amo? Por quê? Eu lhe dei sua liberdade. É estranho. Eu jamais me senti uma escrava. E agora? É difícil me sentir livre. Sabe? Nos antigos e sábios dias de Salomão, quando havia entre as escravas dele alguma que lhe enchesse os olhos, ele podia escolhê-la entre as outras e ficar com ela. Dias sábios os de Salomão. Dias diferentes. E há muito tempo. Se você não fosse noiva, eu lhe dava um beijo de adeus. Se eu não fosse noiva, não haveria deuses a dizer. Seu anel de escrava. Uma troca justa. Liberdade para você, o anel para mim. Vai usar? Até achar a mulher com quem vai casar. Sim. Até lá. Os deuses se favorecem, gratos. Se o governador aceitar, eis o emblema do cargo. Obrigado, tribuno. Não vejo uma delegação da cidade. Não haverá nenhuma, senhor. Não? As boas-vindas de Jerusalém não serão calorosas. Mas eu lhe garanto que serão calmas. Vamos prosseguir. Ele viu você, Judá. Aquele homem. Vocês, venham. Eu estou... estava vendo os romanos passarem. Uma das telhas estava solta, caiu e atingiu o governador. Mas não foi minha culpa. Não vão acreditar nela. Ela não vai dizer nada. Ouviu, Tirzá? Não diga nada. Fique quieta. Calma. Prendam-no. Esperem, deixa eu contar o que houve. E prendam essas mulheres. Judá! Por favor, acreditem em mim. Foi um acidente, foi um acidente. Foi esse o homem, senhor. Nós o vimos. Foi um acidente. Acidente? Eu juro, pus minha mão no parapeito. Uma das telhas estava solta e despencou. Levem este homem. Esperem. Levem todos. Esperem. É verdade. Soltem elas. Fui eu que fiz isso. Soltem elas. Judá. Soltem elas. Fredo. Messala. Em nome de Deus, diga a eles que foi um engano. Apoiei-me nas telhas e uma soltou-se. Messala, você sabe que foi um acidente. Deixem elas soltas, elas não têm nada a ver com isto. Messala! Podem soltar os servos. Podem soltá-los e voltem para as fileiras. Venha. Para onde? Para Tiro. Para Tiro? Mas não tive julgamento. Eu vou morrer nas galés sem ao menos um julgamento. Não é verdade a acusação. Nenhuma palavra de verdade. E minha mãe, minha irmã, o que aconteceu com elas? Onde estão? Amarrem as mãos. Espere. Pelo menos diga se estão a salvo. Não posso lhe dizer nada. Vamos embora, vai indo. Carcereiro! É, Mande eles saírem. Mande eles saírem. Podem ir. Vá! Na porta. Onde estão minha mãe e minha irmã? Onde estão elas? Aqui, dentro desses muros. O governador se recupera, elas não vão morrer. É claro que terão uma sentença. É possível, Messala. É possível que possa fazer isso conosco? Com gente que você conhece, uma família que você amava? Vai mandar soltá-las. Você deve. Vai soltá-las alegremente. Messala! Eu não tentei matar o governador. Você sabe disso. Eu não sou louco, não sou um assassino. Eu sei que não é. Você sabe? Você é malvado. Não, Judá, não sou malvado. Eu queria a sua ajuda. E agora você me deu. Fazendo de você um exemplo, eu desencorajo a traição. Condenando sem hesitação a um velho amigo, eu serei temido. Mas não a minha família. Deixe elas saírem. Por favor. Messala, eu imploro... Implora! Eu não implorei a você. A escolha foi sua, não há mais nada a ser dito. Mate-me, sua mãe e sua irmã morrem hoje, pregadas a cruzes na sua frente. Vamos, Judá, mate-me. Mate-me! Que Deus me conceda a vingança. Vou rezar para que você viva até que eu volte. Voltar? Leve-me. Sentinelas, apresentem armas. O tribuno os recebe agora. Tribuno, eu pertenço à casa de Ur. Eu me lembro de você. Esta é a minha filha, Esther. Já estávamos a caminho de Antioquia quando soubemos o que aconteceu. Judá Ben-Hur não pode ter feito isso. O senhor o conhece, tribuno. Melhor do que você. Então não deve haver dúvida em seu espírito, tribuno, de que a acusação é sem base. Os presos têm que ser sentenciados. Sentenciados? Mas não há verdade nisso. Nunca houve uma ameaça ao governador na cabeça de Judá. De certo deve saber que ele nunca teria feito isso. Em seu coração deve saber. Drusus. Mantenha este homem aqui até termos tempo para interrogá-lo. Água para os soldados! Os soldados primeiro! Afastem-se desse poço! Não tem água para eles! Afastem todos eles desse poço! Você aí, vem cá! Água para os cavalos! Água, mais água. Oh. Espere aí. Sem água para ele. Você, eu disse sem água para ele. Todos em pé. Volte todos eles em pé. Volte para a fila, seu cão. Em pé. Faça que andem. E você aí? Volte para o seu lugar. Volte para o seu lugar. Em frente, cão. Em poucos minutos, a galera do cônsul vai nos abordar. Preparem-se para levantar os remos. Levantar remo! Baixar remo! novo comandante Quintus Arrius. Quantos remadores? 200, senhor. E folgas? De 30, de hora em hora. Este homem está doente. Substitua. Troque. Sim, senhor. Este aqui tem lhe dado trabalho? Ele é insubordinado, cônsul. Isso vai parar. Que serviço já fez? 41. Um mês menos um dia, neste barco. Você tem a conta exata. E antes? 3 anos. Em outros barcos. 3 anos? Você tem espírito para reagir, mas o bom senso de controlar isso. Seus olhos estão cheios de ódio. 41. Isso é bom. O ódio conserva o homem vivo. Dá-lhe forças. E agora escutem, vocês todos. Vocês são todos condenados. Mantemos vocês vivos para servirem este barco. Assim, remem bem e vivam. Barco pronto, cônsul. Usem os remos. Usar remos! Uma frota de galeras macedônias tem atacado o comércio romano. O imperador honrou-nos com a tarefa de procurar e destruir essa frota. Compasso de batalha, marcador. Compasso de batalha! Thank you. passo de ataque. Um passo de ataque! Passo de abordagem. Um passo de abordagem! Por que está aqui? Tive ordem para me apresentar ao senhor durante a minha folga. Ah, sim. Tinha esquecido. Podia me matar enquanto eu dormia. É um condenado. Por que não fez isso? Não estou pronto para morrer. O que acha que o salvará? O Deus dos meus pais. Seu Deus se esqueceu de você. Ele não tem mais poder do que as imagens para as quais eu rezo. Meus deuses não me ajudarão. O seu Deus não pode ajudar você. Eu posso. Isso interessa a você, 41? Ah, eu vejo que sim. Sou um homem de luta por profissão e nos meus momentos de lazer eu me distraio treinando homens de luta. Possuo alguns dos melhores gladiadores e carreteiros de Roma. Gostaria de tornar-se um deles? Para morrer como seu escravo? É muito melhor do que viver em corrente nesses porões. Eu não ficarei aqui para sempre. Hã? O que você iria fazer se fugisse? Duas pessoas foram condenadas comigo, minha mãe e minha irmã. Mesmo sendo inocente, não descansarei enquanto... Ora, não me diga que estava inocente. Adiantaria alguma coisa se dissesse de novo? Não. Pense na minha oferta com atenção. Não vai fugir nunca enquanto formos vitoriosos. Se não formos, você afundará com este barco encadeado ao seu remo. Não posso acreditar que meu Deus me deixasse viver todos esses anos para morrer encadeado a um remo. É estranho. A fé teimosa que conserva. Acreditar que uma existência tenha um propósito. Um homem são teria aprendido a perdê-la muito antes disto. Como o senhor perdeu? O que atirou do senhor? Volte para o seu remo, 41. Cônsul, inimigo à vista. Dê sinal à frota. Preparar para a batalha. Deixa a corrente 41. Não! Não! Eu não quero morrer! Não! Não! Eu não quero morrer! Não! Por que ele fez isso? Eu não sei. Uma vez um homem me ajudou. Eu também não soube por quê. Atenção! Velocidade! Sob comando. Suspender remos! Retirada! Timoneiro à direita. Curso de abordagem. Ordene lá para baixo. Compasso de abordagem. Ah! incêndio no nível de abordagem. Por que você me salvou? Por que mandou me desacorrentar? Como é o seu nome? 41. Judá Ben-Hur. Judá Ben-Hur. Deixe-me morrer. Conservamos vocês vivos para servirem este barco. Remem bem e vivam. A vela é quadrada? Não posso dizer. É melhor para nós dois que seja o inimigo. É a minha morte e sua liberdade. É uma vela romana. Seja bem-vindo, cônsul. Já tinha perdido as esperanças de achá-lo. Água. A frota. Toda perdida? 5 galeras. E a batalha? A batalha foi ganha. Teve uma vitória. Foi uma vitória? Completa. Na ansiedade dele em salvar você, o seu Deus também salvou a frota romana. Thank you. livrou as rotas marítimas de um grande perigo, Quintus Arrius. Este bastão de vitória foi nobremente ganho. Esse homem que vem ao seu lado, quem é ele? É o homem que me salvou, divino imperador, para regressar e servir. É só o que sabe a respeito dele? Não. Ele foi acusado de um ataque ao governador da Judéia, mas estava inocente. Se não, há uma estranha inconsistência nesse homem que tenta matar meu governador e, contudo, salva a vida do meu cônsul. Vem amanhã. Falaremos sobre isso. Já temos toda a informação sobre este homem. Um homem de certa influência em seu próprio país. O ataque dele contra o nosso governador é um ataque contra o Senado e o povo de Roma. Divino imperador, garanto que esse ataque não foi premeditado. Cônsul, permita que continuemos. Deixe-nos ser generosos. Como prêmio a você por sua grande vitória, não o mandaremos de volta às galés. Nós o damos a você como seu escravo para fazer com ele o que deseje. Essa é a vontade do Senado e do povo de Roma. Não faz muito tempo eu regressei a Roma com um jovem que tinha salvo minha vida. Todos vocês o conhecem como o melhor auriga de Roma. 5 vezes ele conduziu meus cavalos à vitória. Eu considero como aquele que está no lugar do filho que eu perdi. Tenho amor e orgulho pelas vitórias de um filho, o que pensei que nunca teria de novo. Nada pode tornar mais forte o laço que nos une, mas esta noite desejo partilhar isso com vocês. As formalidades da adoção já foram completadas. O jovem Arrius é agora o herdeiro legal do meu nome e herdeiro das minhas propriedades. O anel dos meus ancestrais teria ido para o meu filho. Portanto, é seu agora. Um estranho destino trouxe-me a uma nova vida, a um novo lar, a um novo pai. Trouxe-me para cá? Pode levar-me para longe? Mas onde quer que eu possa estar, sempre vou usar este anel como o filho de Arrius o usaria. Com gratidão e com afeto. E com honra. Apresento meu filho, meu velho amigo Pôncio Pilatos, Arrius o Moço. Como tem passado? Antes de você vir para esta cidade, meus cavalos sempre ganhavam. São cavalos magníficos, senhor, extremamente velozes. Não velozes bastante para derrotá-lo. Diga-me, vem da Judeia? Sim, senhor. Eu soube que o clima lá torna difícil viver. Não para os judeus. Terrível perspectiva. Vão nomear-me governador. Da Judeia? É. Eu pedi a Alexandria, mas parece que na Judeia precisam dos meus talentos especiais. Os escorpiões e os santos profetas não podem passar sem mim. Limpe a poeira da Judeia, pelo menos por esta noite. Só cabras e Jeová. Vai partir. Eu devo. É uma jornada da qual não posso afastá-lo. Seus olhos nunca deixaram de mostrar em todos esses meses e eu posso reconhecer a dor. Mas ainda, meu conselho é esperar. Gratos está para ser substituído. O governo vai para Pôncio Pilatos. Quando? Muito breve. Convém mais ao nosso propósito. Nada servirá a esse propósito se quando eu voltar à Judeia for tarde demais. É esse pensamento que me tem punido em cada momento que passei aqui. E Roma o verá de novo? Aqui está a parte da minha vida que o Senhor fez para mim. Hei de me lembrar disto. Quaisquer que sejam os deuses, eles se interessam um pouco pelas esperanças de um velho. Eles têm a maneira deles. Perdoe-me, mas é um estranho aqui. Não viria de Nazaré? Por que pergunta? Pensei que podia ser aquele que vim do meu país para encontrar. Ele deve estar com a sua idade. Quem? Quando o encontrar, eu saberei. Mas desculpe-me, eu sou Baltazar de Alexandria. Sou hóspede do Sheik Ilderim. Isso, isso! Saco de carne sem miolo! Não, não, sem o chicote! Ah! É o meu anfitrião. Com bondade, bondade! Idiota, sapo sem cabeça! Não entende nada de cavalo? Chicotei os meus filhos uma vez e eu sugo cada gota do seu sangue! Vá, suavemente na primeira volta e deixe que eles corram. Vamos ver. Meta minhas palavras em sua cabeça. Vamos ver alguma sabedoria. Belos cavalos. Nunca atrasam na pista. Não! Não! Pare! Pare com esse chicote! Eu vou matá-lo! Eu vou matá-lo! Idiota! Me dê essas rédeas, seu bobo! Tratar meus cavalos como animais? Que vacas e cabras é só para que você presta? Dá o fora, imbecil! Oh, esse cretino devia dirigir cabras, não cavalos. Ah, eu estou condenado. Viu o que aconteceu aqui? Este viajante disse que ia acontecer antes que acontecesse. Hã? Hã? Seus cavalos são muito bons, mas não são uma equipe. Não são uma equipe? Um deles fica parado, aquele do lado de fora. Antari? O mais lento? Aham. Acho que ele devia correr dentro, onde podia aguentar os outros nas curvas. Você tem vista aguda. Onde conseguiu isso? No circo de Roma. Já tomou parte nas corridas? Diga-me, meu amigo. Pode fazer os meus quatro correrem como um? Estou a caminho de Jerusalém. Mas pode descansar até o romper do dia amanhã. Temos bastante tempo para comer, beber e falar. Venha para minha tenda e refresque-se. E conte-me como correu em Roma. Se eu tivesse voz para cantar, cantaria para você os salmos dos cavalos. Eu lhe diria que não há animal tão útil e tão amigo do homem que seja tão injustiçado. E amanhã eu vou botar Antares por dentro. Quando fizer, afrouxe as rédeas. Isso vai ajudá-los nas curvas. Judá Ben-Hur. Você é judeu. Contudo, correu no circo de Roma. É. Estranha escolha. E mais estranha sorte. Ah, sua vinda aqui foi tão oportuna. Nós poderíamos realizar maravilhas. Mas você tem que partir. É uma viagem que não pode esperar. Ah, então. Então talvez você volte. E quando voltar, traga sua família, as suas esposas. Eu não tenho esposas. Não tem esposa nenhuma? Pois eu tenho 6. Não, 7. Já contei 8. E isto porque ele está viajando. Em casa tem mais. É, meu amigo, acredite. É uma grande vantagem ter muitas esposas. Um dia eu espero ter uma. Uma esposa? Ah, um deus, isso eu posso compreender. Mas uma esposa é anticivilizado. Não é generoso. A comida não estava do seu agrado? Estava. Obrigado, obrigado. E tome meu conselho, meu amigo. Experimente algumas esposas. E agora eu devo ir dar boa noite às minhas belezas. Quando estão prontos para dormir, ficam impacientes e ciumentos. Esperam para ver qual deles vou abraçar. Apresento minhas despedidas. Não, não, não. Fique. Fique para ver. Venham, meus filhos. Venham. Os estranhos os deixam tímidos. Venham. Venham, não tenham medo. Venham. Ah, aqui estão os meus filhos. Eles são descendentes dos corredores árabes dos primeiros faraós. E dei a eles nomes de estrelas. Vem, Antares. Você é o mais lento e pode correr o dia todo sem se cansar. O quê? Sim, sim. Sim, amo você também, meu bom Antares. Venha, Rigel. Nós dois jantamos bem e o mundo é bom. Isso, meu bom Rigel. Ah, já está pronto para dormir. O dia de trabalho pesa em você, não é? Ah, sim, bem, vai poder dormir em um minuto. Boa noite, meu tesouro. Ah, firme, Aldebaran. Não me esqueci de você. Não, você é o mais veloz, mas deve ser firme. Nunca vi melhores cavalos, nem em Roma. Devia ver a mãe deles, Mira. Eu não me atrevi a trazê-la porque o meu povo podia não suportar a ausência dela. Oh, está bem, está bem. Ah, você é amigo deles. E eles não dão seu afeto prontamente. Vamos, Antares, Rigel. É tarde. Altair, Aldebaran, vão dormir. Vocês devem ser fortes e velozes. Vão, meus filhos, vão. Quando correrem em Jerusalém, eles irão desafiar as melhores equipes do mundo, sem falar no campeão do Oriente, o tribuno Messala e seus diabos negros. Não há nada que o impeça de ganhar. Messala? No circo? É. Você o conhece? Eu o conheço. Talvez sem gostar muito. Judá Ben-Hur. Meu povo está rezando por um homem que possa levar nossa equipe à vitória sobre Messala. Você podia ser esse homem. Você podia ser aquele que pisasse na arrogância daquele romano na arena. Veja meus cavalos. Eles precisam apenas de um auriga que seja digno deles. Que os dirija com o riso e não com o chicote. Assim eles ultrapassariam o vento. Não é possível. Pois é uma pena. Pense nisso. Quebrar o orgulho dele. Humilhar aquele romano diante do próprio povo que ele degradou. Pense! A derrota e a humilhação nas mãos de um judeu. Eu sei que não é possível. Pense como isso ia deliciar sua imaginação. Não corresponde ao seu propósito? Devo lidar com Messala à minha maneira. E sua maneira é matá-lo. Já vi essa coisa horrível em seus olhos, Judá Ben-Hur. Mas não importa o que esse homem tenha feito a você. Não tenho direito de tirar a vida dele. Ele será punido inevitavelmente. Eu não acredito em milagres. Mas a vida toda é um milagre. Por que não aceita o julgamento de Deus? Você não acredita em milagres. Mas um dia Deus falou-me de dentro das trevas. E uma estrela levou-me a uma aldeia chamada Belém, onde achei um menino recém-nascido em uma manjedoura. E Deus vivia nesse menino. Agora ele deve estar um adulto e deve estar pronto para começar o trabalho dele. Foi por isso que eu voltei aqui, para poder estender a mão quando ele vier para nós. Ele está próximo. Ele viu o sol se pôr esta noite, como nós vimos. Talvez esteja em pé numa porta, em algum lugar ou em uma colina. Talvez seja um pastor, um mercador, um pescador. Mas ele vive. Toda a nossa vida daqui em diante levará a marca dele. Há muitos caminhos para Deus, meu filho. Espero que o seu não seja difícil demais. Estou pronto para dormir. Boa noite. Baltazar é um bom homem. Mas até que todos sejam como ele, devemos manter nossas espadas brilhando. E nossas intenções sinceras. Então devo retirar-me. Um último pensamento. Não há lei na arena. Muitos morrem. Espero tornar a vê-lo. Esther. Ajudar. Está vivo. Esther. Está vivo. O que está fazendo aqui? O que aconteceu? Eu estou aqui com você. Onde está seu pai, Esther? No dia que eles levaram você, eles o prenderam. Foi torturado. Quando se convenceram de que ele não estava ocultando nada, o soltaram. Desde então, estamos vivendo aqui. Vocês nunca... Escondidos. Nunca voltaram para Antioquia? Não. Os romanos tomaram tudo. Não restava mais nada para nós lá. Esther. Esther. Onde estão minha mãe e minha irmã? Esther. Deixe que eu conte a ele primeiro. Pai. Pai, aconteceu uma coisa maravilhosa. Judá Ben-Hur está vivo. Judá. Ele veio para casa. Está aqui. Judá. Judá Ben-Hur. Meu velho e querido amigo. Deixa eu olhar para você. Deixa eu ver você. Sim. Sim, é verdade. Deus seja louvado por sua misericórdia. Onde estão elas? Desde aquele dia terrível, não houve mais notícias delas. Devia ter sido menos leal. Não tenha pena de mim, meu amo Judá. De fato, eu sou duas vezes o homem que eu era. Aí está Maluch, minha outra metade. Nós nos conhecemos nos calabouços da cidadela e fomos soltos no mesmo dia. Maluch estava sem a língua e eu sem vida em minhas pernas. Desde então, eu tenho sido a língua dele e ele é que tem sido as minhas pernas. Juntos fazemos um homem considerável. Amigo velho. Ela sempre disse que você voltava. Nunca perdeu a esperança. Embora eu tivesse esperança, eu não acreditava. Vejo que seu único pensamento é achar sua mãe e sua irmã. Mas suponha que não seja possível. Se um propósito falhar, é bom ter outro. A maior parte de sua fortuna está a salvo, Judá. Eles não conseguiram me fazer dizer a eles onde estava. É ainda o bastante para botar força em suas mãos e comprar a morte para os romanos. Não foi para isso que eu voltei. Judá, elas estão mortas. 4 anos. Ninguém pode viver tanto nos calabouços. Quem vive mais de 1 ano nas galés? Ah, sim, é verdade. Judá Ben-Hur. Você voltou para nós como uma fé que retorna. Ah, Judá, eu gostaria de rir de novo. Vamos rir. Não vai haver alegria de novo nesta casa. Vamos festejar entre a poeira e as teias de aranha. Eu levo ele. Nós paramos aqui antes. Foi há muito tempo. 4 anos. Agora parece que foi apenas ontem. Eu disse, se não fosse uma noiva, eu lhe dava um beijo de adeus. Se eu não fosse uma noiva, não haveria deuses para dizer. Não sou uma noiva. Se casou nunca. Meu pai precisava de mim. E também... Ainda está no meu dedo. Eu disse que o usaria até encontrar uma mulher com quem casasse. Tornou-se parte da minha mão. Se minha sala soubesse que você está aqui. Vai saber. Ele saberá onde elas estão. E se você descobrir... Se ele lhe disser que estão mortas... Então, minha sala vai desejar que estivessem vivas. Já vi demais o que o ódio pode fazer. Meu pai queimou-se com isso. Mas eu soube de um jovem rabi que diz que o perdão é maior e o amor mais poderoso do que o ódio. Eu acredito nisso. Esther. Judá. Continue vivo. Fique longe de Messala. Só se eu desistir de pensar e sentir. E essa hora não chegou ainda. Uma pedra que caiu deste terraço há tanto tempo ainda está caindo. Só que desta vez não será mandado para as galés. Desta vez será destruído. Você morrerá. Para o tribuno, com os cumprimentos de Quintus Arrius. Ele espera que o chame. O cônsul aqui? É Quintus Arrius, o moço. Obrigado. Traga-o a mim. Não sabia que o cônsul tinha um filho. Ouvi falar de Arrius, o moço. É um campeão do grande circo. Mas por que ele está aqui me trazendo presentes? Talvez corra contra você nos jogos. Olhe. É magnífico. E de um homem que eu nunca vi. Está errado, minha sala. Judá? Mas por qual mágica você usa o nome do cônsul de Roma? Você foi o mágico, Messala. Condenou-me às galés. Quando meu barco foi afundado, salvei a vida do cônsul. Conhece o brasão dele? Agora eu voltei, como havia jurado que voltava. Seu presente é estranhamente apropriado, Arrius, o moço. Sugere que eu a use em mim mesmo? O que foi feito de minha mãe e de minha irmã? Não compete a mim traçar a pista de prisioneiros. Encontre-as, Messala. Devolva-as a mim e esquecerei que o amaldiçoava com cada golpe daquele remo ao qual me acorrentou. Não sou governador da Judéia. Não posso fazer nada sem a aprovação de Gratos. Pois consiga! Eu voltarei amanhã. Portanto, não me desaponte, Messala. O que aconteceu a elas? Passaram-se quase 5 anos. Supõe que ainda estejam vivas. Vá à cidadela, Drusus. Descubra. E se estiverem mortas? Estão mortas! Miriam, esposa. Ela. Tirza, filha. É, são elas. Estão vivas? Seção leste. Nível mais baixo. Cela 2. O carcereiro daquele nível saberá. Quanto tempo faz que agiu? Nunca. Já estou aqui há 3 anos. Mas estão vivas, sim. A comida desaparece. Leprosas. Devem ser levados para fora da cidade e soltas lá imediatamente. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Quem são vocês? Não chegue mais perto. Quem são vocês? Esther? É Miriam. Miriam? Miriam! Fique aí onde está. Você veio para casa? Para trás, Esther. Somos leprosas. Esther. Tirza. Esther. Judá está vivo. Sim. Ele está vivo. Ele está aqui. Onde? Ele procura vocês agora. Devo encontrá-lo e dizer a ele... Não. E dizer a meu pai. Não. Não diga a ninguém. Nós vamos embora. Para o Vale dos Leprosos. Não vamos voltar. Mas... Judá tem que saber. Não. Por favor. Eu não pude ver o rosto dele. Ele está mudado. Não. Ele não está mudado. Ele... Não está mudado. Você o ama, Esther. Prometa-me, pelo seu amor por ele, que nunca lhe dirá que nos viu. Ele não vai saber nunca. Que se lembre de nós como nós éramos. Prometa-me. Não há mais nada que eu possa esperar, Esther. Apenas isto. Eu prometo. Obrigada. Finalmente estou contente. começá-la descobrirá. Eu tenho certeza disso. Rogo a Deus que estejam vivas e que Messala as liberte. Vai libertá-las. Ele quer viver. Ele não pode libertá-la, Judá. Como assim? Eu as vi. Onde? Onde? Quando você as viu? Elas estavam mortas. Estavam mortas. Quando? Quando? Quando? Na prisão. Quando esperava notícias do meu pai. Por que não me disse, Esther? Não podia lhe dizer. Nem mesmo a você, pai. Tive medo que se Messala... ajudar. Você chegou ao fim da sua busca. Está acabada. Acabada? Judá. Acabada? Judá, esqueça, esqueça, esqueça Messala. Volte para Roma. O Sheik acabou de chegar. Hã? Sheik? Uhum. Pode entrar. Senhores militares, defensores do Grande Império de Roma, posso entrar? Certamente, Sheik. Concede-nos uma honra inesperada. O nobre tribuno é muito amável. E agora, a pergunta que todos estão fazendo, sem dúvida. Por que estou aqui? Como sabem, sou um jogador inveterado. Os jogos aproximam-se. E vou correr meus brancos contra os magníficos, imbatíveis negros do tribuno. Mas terei que apoiar os meus pobres cavalos. Sem limite? E eu? As vantagens. Um momento, por favor, senhores, protetores dos pântanos distantes. Posso primeiro sentar-me? Sente-se, fique à vontade. Quanto quer apostar? É, vamos fazer o jogo. Uma cadeira para ele. Uma cadeira, rápido. Obrigado. Agora. Eu entro com 1.000 dinários. 2.000 em Messala. 2.000, 3.000. Esse espírito é elogiável, mas não sejam impacientes. Há tempo e dinheiro para todos. Primeiro, senhores, as apostas. O tribuno já ganhou várias vezes. As apostas devem ser na mesma medida. Então, o que lhes parece, senhores? 2 por 1. Nobres romanos, homens do Tibre e senhores da terra, onde está a coragem, a ousadia que fez de Roma dona da terra? Posso conseguir apostas melhores em qualquer rua do mercado. 3 por 1. Não vamos regatear, vamos ser justos. Em 4 anos, o tribuno teve 4 vitórias no circo. Com toda a verdade... Um momento. Sabemos que tem bons cavalos. Mas quem é o seu auriga? Oh, eu não lhes disse? Mas que descuido meu. É o príncipe de Ur. Judá Ben-Hur. O príncipe de Ur? Ele foi mandado para as galés da Ana. Eu sei, mas ele voltou. Voltou? Impossível. O divino Tibério é misericordioso, como sempre. Ninguém apoia o nobre tribuno contra um judeu, um escravo das galés? Talvez eu tenha cometido um erro vindo aqui. Você, tribuno, não me dará 4 por 1? 4 por 1. Ah. Ótimo. Bravo, Messala. 4 por 1, Sheik. A diferença entre um romano e um judeu. Não, um árabe. Uma frase de bravura. E agora acertamos a quantia da aposta. Eu arriscarei... 1.000 talentos? 1.000 talentos? Sim, 1.000 talentos. Mas, é claro, se é demais... Será então de 1.000 talentos. De acordo. Trate bem deles. Eles estiveram ótimos. Vocês são muito bons. Se ao menos os homens fossem tão... Lembre-se. 9 voltas em torno do circo, hein? Aldebaran. Amanhã... Ei! Beagle, preste atenção. 9 vidas para viver. E você, amigo velho? Você não deve ganhar a corrida na primeira volta. Vai ganhar na última volta. E não ganha sozinho. Espere pelos outros. Firme, Antares, como uma rocha. Você será nossa âncora. Pensei que nunca amassem um outro como amam a mim. Eles me aceitaram na família. Descansem bem, minhas estrelas. Amanhã subimos para a cidade. E então, Judá, então, se derrotar Messala e o novo governador estiver lá para ver isso, as notícias vão invadir todas as ruas de todo o mundo romano. Pôncio Pilatos está aqui? Está e pronto para girar a roda dele por cima de nós, mas você fará ele ver que homens nascem nesta terra. Só sei que corro contra Messala. Depois vou buscar mais um pouco. Sim, senhor. Eu já vou. Que a vitória seja nossa. Mas meu caminho está marcado. Nas tuas mãos entrego minha vida. Faz comigo o que desejares. A estrela de Davi, para brilhar para o seu povo e meu povo juntos e cegar os olhos de Roma. Eles estão prontos. Hoje é o dia, Judá. É entre nós agora. É, sim. Hoje é o dia. Judá! Olhe! Ele está usando uma quadriga grega. Judá, tenha cuidado. Não deixe ele se chegar a você. Ave Júpiter, dê-me a vitória. Boa sorte. Cidadãos, dou as boas-vindas a vocês hoje a estes jogos em nome do seu imperador, o divino Tibério. Nós os dedicamos à glória dele e à glória de Roma, da qual todos fazem parte. Vamos honrar aqueles que correm para nós. Eles vieram para cá de Alexandria, Messina, Cartago, Chipre, Roma, Corinto, Atenas, Frígia e Judeia. Ao melhor deles, uma coroa da vitória. Comece a corrida. Ave César! Ave César! Thank you. Uma grande vitória. Você é o único verdadeiro deus do povo. Por enquanto. Permita-nos reverenciá-lo. Eu coroo o deus deles. Eu vou mandar chamá-lo. Tenho uma mensagem de Roma. Uma vida longa, Arrius, o moço. E bom senso para vivê-la. Não podemos esperar, Tribuno. Ele virá. Ele... Não podemos esperar mais, Tribuno. Ele virá. Ele virá. Eu mandei chamá-lo. E ele virá. Se quer que o conservemos vivo, teremos que trabalhar já, Tribuno. Compreende? Para arrancar minhas pernas. Ainda não. Não, enquanto eu não falar com ele. Eu não vou recebê-lo sem um corpo. Triunfo completo, Judá. A corrida ganha. O inimigo destruído. Eu não estou vendo nenhum inimigo. O que pensa que vê? O corpo esmagado de um animal? Ainda resta bastante de um homem aqui para você odiar. Eu vou ajudar você. Pensa que estão mortas. Sua mãe e sua irmã. Mortas. E a corrida acabou. Não, não acabou, Judá. Elas não estão mortas. Onde estão elas? Onde é que elas estão? Onde estão? Continue. os heróis, Judá. A corrida. A corrida. Não. Acabou. Há um caminho para descer? Você é maluco? Fique bem longe desse lugar. Homem, estou procurando duas mulheres, mãe e filha. Há muitas mulheres aqui. São da família de Ur. Não temos nomes aqui. Porque me disse que estavam mortas? Era o que elas queriam. Você não deve trair essa fé. Fará isso por elas. Sem as ver? Elas já vêm. Judá, ame-as do jeito que elas devem ser amadas. Não olhe para elas. Judá, faça de conta que nunca esteve aqui. Por favor, Judá! Thank you. Judá está bom. Ele é feliz. Sim, ele está bem. Pode ficar tranquila quanto a ele. Ele está bem, Miriam. Deus fique com você. Já foram. Podemos voltar. Voltar? Para quê? Judá, só resta uma bênção a elas. Pensar que você se lembra delas como eram. E viver sua própria vida. Esqueça o que está aqui. Esquecer? Esquecer o que está aqui? É como se elas estivessem vivas numa sepultura. Mas o que pode fazer? Desfazer o que você fez. Como pude consentir que viessem para cá? Eu tenho que vê-las agora. Não, Judá! Por favor, Judá! Pense, Judá, pense! Vão ficar desesperadas se virem você. Judá! Judá! Ele está aqui. Eu achei. A criança tornou-se um homem. E o homem... Oh, eu sei disso agora. É o Filho de Deus. A promessa era verdadeira. Feliz, Baltazar. A vida respondeu a você, não foi? A vida teve sua resposta. Deus a respondeu. Venha. Venha comigo. Quando os romanos me fizeram marchar para as galés, a sede quase me matava. Mas um homem me deu água para beber. E eu continuei vivendo. Eu teria feito muito melhor se tivesse derramado tudo na areia. Ainda estou com sede. Venha, escute. Tenho assuntos em Roma. Você insiste na morte. Adeus, Judá. mandou me chamar? Espero trazer-lhe uma boa conclusão para a sua vitória. Tenho uma mensagem para você do cônsul, seu pai. Eu o honro. Como pode honrar a você mesmo? Você se tornou um cidadão de Roma. Não diz nada a isto? Acabo de vir de um vale de pedras, onde minha mãe e minha irmã vivem o que resta da vida delas, por vontade de Roma, leprosas, refúgio sem esperança. Eu soube disso. Houve uma grande culpa aí, profundamente lamentada. A carne delas é minha, meu senhor Pilatos, e já carrega a marca de Roma. Messala está morto. O que ele fez foi enterrado com ele. O ato não foi de Messala. Eu o conheci, bem antes que a crueldade de Roma se espalhasse pelo sangue dele. Roma destruiu Messala tão certo como Roma destruiu a minha família. Onde há grandeza, grande governo ou poder, até mesmo um grande sentimento de compaixão, o erro também é grande. Aprendemos e progredimos com os erros. Roma disse que está pronta para unir a vida dela à sua num grande futuro. Há outras vozes. A voz, por exemplo, de Arrius, esperando por você em Roma. Ele dirá a você se é que posso falar por ele. Para não se crucificar em uma sombra de velhos ressentimentos ou impossíveis lealdades. A liberdade perfeita não existe. O adulto conhece o mundo em que vive. E no presente, o mundo é Roma. Arrius, o moço, estou certo, escolherá isso. Eu sou Judá Ben-Hur. Atravessei esta sala e falei com amizade como teria falado ao Arrius. Mas quando subir por aquela escada, eu serei a mão de César, pronta para esmagar todos os que desafiam a autoridade dele. Há demasiados homens pequenos com inveja e ambição que tentam desmoralizar o governo de Roma. Todos olham para você, o verdadeiro Deus deles, como eu chamei. Se ficar aqui, vai acabar fazendo parte dessa tragédia. Eu já sou parte dessa tragédia. Devolva isto a Arrius. Eu honro demais para usar isso por mais tempo. Mesmo pelo bem de Arrius, não posso proteger você do desastre pessoal se ficar aqui. Você é um perigo grande demais. Deixe a Judéia. Já tenho o meu aviso. Temia que nunca mais voltasse, com medo do que podia acontecer a você. Mas vejo você de novo. Seu pai está me esperando. Onde está ele? O que pretende fazer? Judá, repouse. Durma. Durante algumas horas da noite, deixe sua cabeça ficar em paz. Paz. Amor e paz. Pensa que não suspiro por isso tanto quanto você? Onde você vê isso? Se tivesse ouvido esse homem de Nazaré. O mundo de Baltazar. É mais do que o mundo de Baltazar. A voz dele nos chega com um propósito tão firme, que é mais do que uma voz. Um homem mais do que um homem. Ele disse: benditos sejam os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Benditos sejam os pacíficos, pois eles serão chamados os filhos de Deus. Ah, filhos de Deus. Naquele vale da morte onde as deixamos? Esther, cada homem na Judeia é impuro e permanecerá impuro até que limpemos nosso corpo da crosta e da sujeira de estarmos à mercê da tirania. Nenhuma outra vida é possível a não ser deixando esta terra limpa. Com sangue? Sim, com sangue. Sei que há uma lei na vida que o sangue traz mais sangue, como o cão traz outros cães. A morte gera morte, como o abutre gera o abutre. Mas a voz que eu ouvi hoje na colina disse: amo teu inimigo. Faz o bem para aqueles que te usaram malevolamente. Todos os que nasceram nesta terra daqui em diante devem sofrer como nós sofremos. Como você nos faz sofrer! Não vamos partilhar de nada juntos? Nem do amor? Eu mal posso respirar sem sentir você em meus braços. Entretanto, eu sei que tudo o que eu fizer a partir deste momento vai lhe causar a dor maior que você já sofreu. Não, é melhor que não me ame. Era Judá Ben-Hur que eu amava. O que aconteceu a ele? Você parece ser agora a própria coisa que se dispõe a destruir. É um mal pelo mal. O ódio está virando você em pedra. É como se você tivesse se tornado Messala. Eu perdi você, Judá. Não se aproxime. O que está fazendo aqui? Cheguei aqui ontem à noite procurando você. Esperei a noite toda. O que aconteceu? Onde está Tirzá? Deixe a comida. Vou chegar mais perto. Não tenha medo. O que está fazendo? Não tenha medo. Eu ouvi de novo o homem de Nazaré. Se já ouve palavras de Deus, elas estão em tudo o que ele diz. Não, não venha. Não posso suportar que vocês nunca tenham conhecido esta mão de quietude que se estende para nós. Não. Ele está indo para Jerusalém. Podemos encontrá-lo. Não, não. Traga a Tirzá. Podemos ir juntos procurá-lo. Tirzá está morrendo. Deixe a comida e vá. É Judá. Por que contou a ele? Sim, Judá, sim. Não se aproxime, em nome de Deus, não se aproxime. Mãe. Espere. Mãe. Deixa eu falar com você, mãe. Espere. Oh, por favor. Não, não venha, por favor. Não, Judá. Filho, mãe. Não. Mãe, mãe, deixa eu falar com Tirzá. Tirzá está morrendo. Judá, elas vão ver Jesus de Nazaré. Vão saber que a vida é eterna. E que a morte não é motivo de medo, se a gente tem fé. Eu vou levá-las a ele. Não, Esther, não. Não, não. Mãe, onde estão tio Zar? Judá, não. Judá, não. Não deve ir procurá-la. O filho querido. Judá. Por favor. Filho querido. Tenho medo. Não há motivo. O mundo é mais do que conhecemos. Tirza. É Judá. Não. Não. Não, Judá, não. Não. Para o cego, esmola para o cego, esmola para o cego, esmola para o cego. Por que as ruas estão desertas? Todos foram ao julgamento. Esmola para o cego. Julgamento de quem? Do jovem Rabi de Nazaré. Querem a morte dele. Não pode ser verdade. Esmola. O que foi que ele fez? Nada que eu saiba. Para o cego, para o cego, para o cego. Olhem, leprosos! Ai, meu Deus, leprosos! Vão embora! É longe! Vão embora, vão! Vão embora! Thank you. Como pode ser isto? Eu conheço este homem. Pena dele. Em toda a dor dele, este olhar de paz. Tome conta delas, Esther. Eu as trouxe aqui na esperança. Você não fracassou, Esther. Dos judeus. Foi para cá que sua busca o trouxe, Baltazar. Ele me deu água e um coração para viver. O que ele fez para merecer isto? Ele tomou o mundo dos nossos pecados para si mesmo. Para este fim, ele disse ter nascido naquele estábulo onde o vi primeiro. Por esta causa, ele veio ao mundo. Para a sua morte? O seu começo. Já vivi demais. Como se ele carregasse naquela cruz toda a dor do mundo. Eu era tão medrosa. Agora, por que isto? Eu não tenho mais medo nenhum. A sombra da tempestade. Uma estranha escuridão. Mas ainda é dia. A vida dele acabou. Deus! quase no momento da morte dele, eu ouvi dizer: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. É a redenção. É a redenção. E senti que a voz dele tirava a espada das minhas mãos.